voltou, arrebatamento cristão. Zombadores incrédulos ficaram nesse mundão. Deve estar se perguntando o que foi que aconteceu. Milhões de pessoas desapareceram, filhos. Procura suas mães, mulheres, seus maridos. Há segundos, há minutos, desaparecidos. Pode até chorar, pode até se lamentar. Eu te falei que ele ia voltar. O rei dos reis, Cristo Jesus, aquele que eu te falei que tinha morrido na cruz e que depois de 3 dias ressuscitou, me tirou das trevas do mundo, me resgatou. Lembra da célula da igreja? Eu te chamava e você dava desculpas esfarrapadas. Eu tive dó de você que brincava de ser crente. Tua família, teus irmãos sumiram de repente. Jesus Cristo voltou, arrebatamento cristão. Zombadores incrédulos ficaram nesse mundão. Jesus Cristo voltou, arrebatamento cristão. Zombadores incrédulos ficaram nesse mundão. Eu sabia que o inimigo queria tua alma. Várias noites, madrugada, por você orava. Tantas vezes eu pregava sobre a santidade. Será que você ficou por causa da incredulidade? Eu falei pra você que ele ia voltar. E você, varão, não quis acreditar. Agora, mano, como é que vai ficar? Já é tarde demais, não adianta mais chorar. Arrebatamento, mano, eu preguei pra você. Agora negue 66 pra você não descer. Escuta agora, essa daqui, meu irmão. Lembra daquele dia que eu preguei salvação? Riu da minha cara, não quis me escutar. Agora, olhe, véi, onde é que você está? Agora você me pergunta: pra que me esconder? Pro anticristo não te pegar e nem matar você. Jesus Cristo voltou, arrebatamento cristão. Zombadores incrédulos ficaram nesse mundão. Jesus Cristo voltou, arrebatamento cristão. Zombadores incrédulos ficaram nesse mundão. Jesus Cristo voltou, arrebatamento cristão. Zombadores incrédulos ficaram nesse mundão. Jesus Cristo voltou, arrebatamento cristão. Zombadores incrédulos ficaram nesse mundão. Santos tinham sido arrebatados da terra.